gostoso e a palma da tua mão mostrou. Vem, vem com tudo, não cansa, até te balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. São tão